masculino, feminino. Fazendo a concordância. Ouça a frase e depois faça outra com a palavra dada. Siga o exemplo. Um escritório grande. Sala, uma sala grande. 1. Uma pergunta complicada. Problema. Um problema complicado. 2. Um produto alemão. Fábrica. Uma fábrica alemã. 3. Uma semana difícil. Dia. Um dia difícil. 4. Um telefonema longo. Conversa. Uma conversa longa. 5. Estas línguas modernas. Idiomas. Estes idiomas modernos. 6. Esta pessoa boa. Rapazes. Estes rapazes bons. 7. Minha cadeira preferida. Sofá. Meu sofá preferido. 8. Nosso diretor principal. Diretora. Nossa diretora principal. 9. Um mundo bom. Vida. Uma vida boa. 10. Este esquema moderno. Sistema. Este sistema moderno.